seja o que houver, há sempre um homem para uma mulher, e há de sempre haver para esquecer. De morrer, seja como for, há de vencer o grande amor que há de ser no coração como um perdão. Coração como um perdão para quem chorou.